na Nativa. Não vou sem vergonha. É tudo e muito mais, alegria, muito mais música sertaneja. Léo e Rafael e o Jorge, Larga Aí Pra Ver, pra fechar aqui a nossa programação do Arena Nativa nessa noite de sábado. Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua audiência, você que esteve com a gente interagindo aí durante todo o Arena Nativa, participando, fazendo a sua inscrição pra ganhar presente, né? Promoção 48 horas de prêmios Nativa. É, afinal de contas, todo mundo gosta de ganhar presente e a Nativa é a rádio que mais dá presentes no Brasil. E agora saindo aqui, mais um cobertor com mangas pra te aquecer nesse inverno. Tá friozinho, tá fazendo frio aí, tá? Quer se aquecer com o cobertor da Nativa? Então vamos lá, quem ganhou? Atenção, saiu pra você Marcela Cristina de Souza. Aê, Marcela, parabéns, ganhou! Marcela Cristina de Souza, final do telefone 5067, ganhando então cobertor com mangas da Nativa da promoção 48 horas. Tá bom, Marcela? Tá garantido o seu aqui, ninguém pega mais. Ó, a partir de segunda-feira já liberado pra você. Um beijo, viu? Obrigado aí pela audiência e continue sempre aqui ligadinha na nossa Nativa. Você quer ganhar o seu? Ainda tem chance, claro que tem, de hora em hora. Final de semana inteirinho, até a meia-noite do domingão, tem pra você sorteio do cobertor com mangas da Nativa. Então, ó, zap 9198-441-6545. Faça a inscrição, nome completo, telefone e sua cidade, pra você ganhar o seu também. Eu quero muito que você ganhe o seu cobertor com mangas, pra você ficar bem quentinho aí, tá certo? Já, já tem mais, ó, daqui a pouquinho... Tem Piau Nativa. O Arena Nativa volta amanhã, 11 da manhã, no domingão. Muito mais arena pra você. Nativa. R$500 em compras. Vem que a Nativa tem. Faça sua lista e envie aqui pra gente. 9198-443-5712. A Nativa vai ao mercado, compra tudo e leva de graça pra você. Nativa. Casas Bahia. Nossa casa é o Brasil. Nossa causa é o brasileiro. As 40 músicas mais pedidas da semana. Acorde ouvindo a Nativa. Todo domingo tem as 40 músicas mais pedidas da semana. Gente, a Sky está pronta para te atender com a maior diversidade de conteúdos, porque ficar na mesmice não dá. Só a Sky tem os jogos do time do seu coração, tem séries, tem filmes, tem desenhos animados, jornalismo na nossa programação, afinal, pra falta de conteúdo tem cura. E ela se chama Sky. Sabe qual é a melhor parte? Um plano que se adapta à sua família e ao seu bolso. No Sky pré-pago é muito mais flexibilidade de pagamento. Você recarrega quando quiser, a partir de R$9,90. E a instalação é grátis. É isso mesmo, instalação grátis do equipamento. Agora ficou fácil. É só escolher quantos dias de recarga você quer. 3, 7, 15 ou 30 dias. Compre seu equipamento e aproveite a diversão no celular, indo pro trabalho, onde você quiser, no computador. Basta ligar 0800-728-7166. 0800-728-7166. Na dúvida, vai de Sky. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. Precisando de crédito para viabilizar as suas conquistas? Euro 17 Crédito, um dos maiores correspondentes bancários do mercado, oferece agora a antecipação de até 10 saques de aniversário do FGTS. Ligue agora 0800-291-0017. Repetindo, 0800-291-0017. Euro 17 Crédito, prontos para sua jornada de conquistas. Euro 17. Falta de conteúdo tem cura. Sky. Só a Sky tem uma programação para agradar todos os gostos da família. E sabe qual é a melhor? Temos um plano que se adapta à sua família, ao seu bolso. Sky pré-pago. É muito mais flexibilidade de pagamento. Compre seu equipamento, coloque recargas a partir de R$9,90. Ouviu só? Recargas a partir de R$9,90. É só escolher quantos dias de recarga você quer. 3, 7, 15 ou 30 dias. Ligue 0800-728-7166. Na dúvida, vai de Sky. Seguidinha Milionária. De segunda a sexta, nas manhãs da Nativa. Com oferecimento Nex. Quer um banco 100% digital e gratuito? Baixe já o app do Nex, o banco que faz acontecer. E Silvia Design. Pensou em imóveis? Lembrou Silvia Design. Feita pra você. Nativa. A Nativa é o meu maior orgulho. Nativa. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. O rádio nasceu da pesquisa e descoberta de vários inventores e idealistas pelo mundo afora. E o mérito de sua invenção foi disputado por todos eles. Em 1901, o italiano Guglielmo Marconi realizou um experimento que lhe rendeu um prêmio Nobel de Física. Marconi enviou sinais radiotelegráficos da Inglaterra, que foram ouvidos claramente na costa norte-americana. Quatro décadas depois, a Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu ao sérvio Nikola Tesla o mérito de experimentos iniciais por seus estudos e patentes com ondas de rádio. O Brasil também entra na disputa. O padre e cientista Landel de Moura é reconhecidamente um dos pioneiros na transmissão de som sem fio. Rádio, 100 anos no Brasil, sempre ao seu lado. AESP, sempre ao lado do rádio. A Nativa é tudo, tudo e muito mais. Nativa. Preço baixo e qualidade pra você. Village. Na Village tem tudo pra você construir, reformar e decorar. Aproveite todas as promoções do especial de louças e metais. E escuta essa super oferta. Piso antiderrapante da Incopisos. Só R$19,99 o metro quadrado. E você pode comprar também pelo nosso site villagehomecenter.com.br ou pelo WhatsApp. Village, a nossa loja de construção. O telefone tocou, diga alô Nativa e ganhe dinheiro. Nativa. Se tem show que emociona, vem que tem Nativa. Dia 17 de setembro tem Roupa Nova e Daniel na Vibra São Paulo. Não há pedra em teu caminho. Um encontro recheado de grandes sucessos em um lugar lindo. Estou apaixonado. Quer ir? Fique aqui curtindo a nossa programação e se inscreva para ganhar o seu ingresso. Roupa Nova. Daniel. Eu adoro amar você. Na Vibra São Paulo. É tudo e muito mais amor. É tudo e muito mais Nativa. Nativa. Alô, galera. Vai começar o melhor programa de música sertaneja do Brasil. Nativa. Eu não esqueço da fazer o quê? Meu coração tá só no lindo. Alô, galera da Rádio Nativa, bota o povo pra dançar. Nativa é tudo e muito mais, música sertaneja na sua noite de sábado, segura peão, valeu Gleidson, vou tocar o berrante aqui pra começar muito bem o peão Nativa. Aê, potência. Aê, iniciando oficialmente o nosso peão Nativa, boa noite pra você, 8:08, horário de Brasília, tá tudo bem, tudo certinho? Eu sou o Kleber Aguirre, vou ficar com você nessa primeira hora do nosso Peão Nativa. Até as 9, estamos aqui juntinho, misturado, agradecendo demais o carinho da sua audiência. Como tem gente ouvindo a Nativa nesse momento e a gente só tem a agradecer. Muito obrigado. E ó, de presente, cobertor com mangas é a promoção 48 horas. Você participando vai concorrer aqui no Zap da Nativa 9198-441-6545 e claro, né? Além de presentes, a melhor programação para você que tá aí nesse momento já acendendo a churrasqueira, para você que já iniciou os trabalhos faz tempo, para você que tá tomando um gorozinho de leve para se aquecer, né? É gostoso, relaxando e ouvindo a Nativa. Então, ó, independentemente do que você está fazendo, é importante que você tá com a gente curtindo aqui a nossa Nativa. Então, vamos lá, de música. Pião Nativa chegando, chegando. Gine Geno. Pião Nativa. Pião Nativa. Nativa, que é o Bruno. E nós estamos aqui no Pião Nativa. Segura, Pião. Pião Nativa. Pião Nativa. O erro do ser humano sente falta e vai atrás. Pião Nativa. A Nativa é tudo e muito mais. Saudade, tá aí o Conrado cantando com a Alexandra aqui na nossa programação. Só se for gelada na nossa Nativa. O Pião Nativa agitando, trazendo as melhores músicas pra você. Piãozão Nativa, bom demais da conta nessa noite. Obrigado pela audiência. 8h26, horário de Brasília. E aí, já fez a inscrição? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, cobertor com mangas. Mais um aí na nossa promoção, 48 horas. Você faz a inscrição no Zap da Nativa, 9198-441-6545. Olha aí a mensagem, nome completo, telefone, a sua cidade para você concorrer, para você ganhar seu cobertor com mangas da Nativa. Beleza? Te manda beijos, abraços aqui. A Maria Miguel, boa noite, Kleber. Sou a Maria de Capão Bonito. Manda aí um beijo pra minha princesa Marisol, que eu amo muito. Ouça a Nativa todos os dias, das 5 da manhã até as 10 da noite, tô curtindo. Obrigado, Maria, um beijo pra você, pra Marisol também, obrigado pela audiência. A Ana tá aqui ligadinha também, Ana Silva, também curtindo aqui, mandou sua mensagem, pediu suas músicas, obrigado pelo carinho, um beijo pra você. A Regiane Guga também tá aqui ligadinha, um beijo, Regiane, obrigado, viu? Obrigado aí pela audiência. Manda um abraço aqui também pro Luiz Ferreira Santos. Clebão, tô aqui ligado, trabalhando e curtindo o Pião Nativa. Um abração aí pra todos nessa noite de sábado. Quero ganhar um cobertor. Muito bem, boa sorte pra você. O Ricardo Aparecido Graciano também tá na sintonia aqui. Um abração pra você, obrigado, curtindo aqui o nosso Pião Nativa. Muito bem, abraço aí, tá concorrendo também. Quem mais mandou mensagem aqui? Boa noite, Kleber. Meu nome é Jussara, adoro o Pião Nativa. Toca aí uma bem legal do Jorge Matheus, porque amo eles demais, viu? E quero ganhar o cobertor. Um beijo pra você. Ah, muito bem, tá anotado aqui, um beijo. Boa sorte, tá no bolo aqui concorrendo. Quem mais aqui? Boa noite, Nativa. Pião Nativa é bom demais. Aqui quem fala é o Rogério. Tô aqui na sintonia tomando uma gelada e curtindo o Pião Nativa. Essas modas são boas demais pra gente. Muito bem, abração pra você, tomando aí o seu gorozinho. E quem mais aqui com a gente curtindo? Boa noite, Pião Nativa. Opa! Boa noite, Kleber Aguirra. Aqui é o Pelegrino. Curto demais ouvir as músicas sertanejas, principalmente as bem raízes e modões. Segura, Pião! Eita! Tá nóis, valeu Pelegrino, aquele abraço pra você. Então eu vou tocar aqui um pupurri aqui, ó, né? Fernando Sorocaba com o Daniel. Tem músicas das antigas pra você curtir aqui também. Simbora! Sou um homem ciumento, amo e quero. Pião Nativa. Pião Nativa. Hoje não, me perdeu, hoje não vai rolar. Não, não, não, não. Lembrar daquele bolo que me. Não, não. Pião Nativa. Vai saber. Pião Nativa. Pião Nativa. Pião Nativa. Pião Nativa. ia te deixar no canto. A Nativa é tudo e muito mais alegria. A Nativa é muito mais música sertaneja, muito mais saudades da nossa Marília Mendonça. A gente não se aguenta de tanta saudade, né? 15 minutos faltando para as 9, horário de Brasília. Ótima noite. É o Peão Nativa até as 10, né? Com muita alegria, muita música legal para você curtir. E já já tem mais um cobertor com mangas. Se você já fez a sua inscrição, boa sorte. Se você ainda não fez, faça. Zap da Nativa tá disponível. 9198-441-6545. Manda mensagem aí, nome completo, telefone, a sua cidade. E aí você vai concorrer. Deixa eu mandar beijos, abraços aqui, o pessoal que tá mandando mensagem aqui. Obrigado pela audiência, curtindo aqui a nossa Nativa. É, quem tá aqui é a Giuliane, Giuliane da Silva Costa Oliveira. Tá com a gente fazendo a sua inscrição, boa sorte, um beijo pra você. Quem mais aqui, ó? José Ilma, quero muito participar do sorteio, quero ganhar, muito bem, boa sorte. Tá no bolo aqui. Boa noite, aqui é o Robson Aparecido do Prado, Mogi das Cruzes, trabalhando como motorista de aplicativo, né? E curtindo a Nativa e quero ganhar o cobertor. Valeu, Robson, abraço pra você, bom trabalho, hein? Todos os motoristas de aplicativo aí que estão na sintonia, muito obrigado aí pela audiência. Quem mais aqui? Quero ganhar o cobertor com mangas. Mandou aqui, mas não mandou o nome, olha só, tá vendo? Muitas mensagens e esqueceu o nome, não pode esquecer, porque aí não tem como fazer a sua inscrição, tá? Não esqueça o seu nome. Aqui mandou certinho. Boa noite, Nativa, tô trabalhando e ouvindo a melhor, quero ganhar esse cobertor. É, tá muito frio, é a Elda Rosa de Guariba. Oi, Elda, beijo pra você, obrigado, viu? Tá pedindo aí Gustavo Lima, tá anotado o pedido, tá inscrita. Boa sorte pra você, obrigado aí pela audiência. Quem mais aqui mandando mensagem? Mandando aqui o seu alô, seu boa noite. Deixa eu atualizar aqui, são muitos recadinhos, né? O nosso WhatsApp realmente, olha, é uma loucura. Boa noite, Nativa, tô curtindo a Maria Fernandes de Várzea Grande, Mato Grosso. Beijo pra você, Maria, obrigado. Todo mundo aí de Várzea Grande no Mato Grosso, muito obrigado aí pela audiência. Quem mais aqui mandou? A Kelinha Love também tá participando aqui, Kelly Cristina da Costa, também fazendo a inscrição para ganhar o cobertor na promoção 48 horas, boa sorte para você. Mandou aqui também o Diego Xavier de Araújo, tá ligado também no Peão Nativa, mandando a sua mensagem. Muito bem, quem mais aqui atualizando aqui? São muitos recadinhos, mensagens, pessoal participando bastante aqui. Acabou de chegar aqui, vamos atualizar. Boa noite, Jéssica de Vera Cruz, São Paulo. Oi, Jéssica. Jéssica Maria, beijo pra você, tá inscrita já, viu, Jéssica? Obrigado aí pela participação. Quero ganhar esse cobertor. Eliane de Arthur Nogueira, beijão pra vocês. Obrigado, Eliane. Beijo pra você também. Já tá no bolo aqui participando a Raquel do bairro Cangaíba. Raquel Araújo Müller, ou Miller, agora fiquei na dúvida, mas é a Raquel que participa aqui com a gente. Quem mais mandou aqui, ó? A Edna, ou melhor, Elma de Oliveira Brandão, de São Paulo. Beijo, Elma, tá participando aqui, um beijo pra você, obrigado aí pela audiência, curtindo a nossa Nativa. E as mensagens não param de todo o Brasil. Tem áudio aqui, deixa eu colocar o áudio da Poliana. Boa noite, Kleber Aguirre, aqui é a Poliana. E eu estou aqui curtindo o Peão Nativa. Eu adoro ouvir as músicas sertanejas, bem raiz e modões. Segura, Peão! Tchê, tchê, tchê! Só tem um jeito de você me entender. Fala, galera do Chapéu, nós somos Jorge e Matheus. E nós também estamos aqui curtindo o Peão Nativa. Segura, Peão Nativa. Alô, Goiânia, eu tô chegando, tô vindo te esperar. Peão Nativa. Nativa. Nativa. Nativa. Você me pisou igual se pisa em bituca.